Aquele dia que eu pedi pra você ir embora da casa do seu amigo e você não foi, eu fiquei sozinha. E olha só pra você, eu assinei o Netflix sem poder e fiz até um jantarzinho pra impressionar você, e você não veio. Você só quer rolê, fica só na bebedeira pra se aparecer. Eu fiquei até altas horas e nada de você. Você queria o quê? Traí, traí sim. Danete Cristiano! Traí, aí Samba! E trairia de novo. Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo. Traí, traí sim, e trairia de novo. Você queria ser sucesso, seu nome na boca do povo. Vai arrivar aí, Fernando Cristiano! Ô, coisa boa, Samba! Eu assinei o Netflix sem poder e fiz até um jantarzinho pra impressionar você, e você não veio. Você só quer rolê, fica só na bebedeira pra se aparecer. Fiquei até altas horas e nada de você. Vai, vocês, amor. Você queria o quê? E aí? Traí, traí sim, traí. É sucesso. Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo. Traí, traí sim. E aí? Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo. Traí, traí sim. Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo. Renato e Cristiano! Sara Samaria! Isso é sucesso, minha gente! Quem gostou, levanta a mão e dá um grito! Parabéns, meninas! Que Deus abençoe esse trabalho de vocês! Obrigada.